Pensado agora. Capricha, Adriano. Olha o embate. Gol! E aí ele disse, eu sou o Edilson, o capeta. Atenção, pé pra bola, bateu, guardou, é campeão, é tri. Sai que é sua, Tafarel. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, como vocês já me conhecem de outros podcasts, me conhecem do Teólogo de Quinta, me conhecem do Relatório, me conhecem daqui do blog, né? E estamos de volta, mano. Estamos de volta aqui para trocar ideia com vocês. E agora para falar de esporte, mais especificamente de futebol. A gente vai aparecer aqui esporadicamente, assim que tiver coisa legal no mundo dos esportes, eu vou chamar o Rayan e vou chamar um convidado. Dessa vez eu chamei o Rayan, que vai fazer parte da bancada, e o meu amigo Raul, que a gente vai trocar uma ideia hoje sobre alguns temas. Final de ano, dezembro chegou, dezembro é o melhor mês para se iniciar um podcast, né? E o que vai ser o Dark Bancada? O Dark Bancada vai ser um podcast que nós vamos falar de esporte em geral. Fórmula 1, basquete, NBA, NBB, vôlei, futebol americano, enfim. Todos os esportes que eu me agrado e que eu queira falar, eu vou falar. Qualquer esporte que eu achar da hora. Obviamente que eu vou dar foco pro futebol, né? A gente vai dar foco pro futebol, mas a gente não vai falar só de futebol. Disso você pode ter certeza. Então, Rayan, pra começar por você, se apresente aí, cara. E aí, galera, aqui é o Rayan. A gente vai estar junto na bancada hoje aí pra estar debatendo sobre esses assuntos esportivos e tudo que aconteceu na rodada do Brasileirão aí e também do Prêmio Bola de Ouro aí da FIFA. Da hora. Rayan, curto e objetivo. Sagaz, homem alfa. E nosso convidado de hoje é o Raul. Hoje, na verdade, ontem eu troquei uma ideia com o Raul muito da hora, de madrugada, sobre o tema que a gente vai tratar hoje também, que é o Modric, né? Bola de ouro do Modric e outros prêmios que o Modric acabou levando aí. Hoje a gente vai trocar muito ideia também sobre isso. Então, Raul, se apresente aí, cara. Você que é o nosso convidado. Você faz, que time você torce, enfim, o que você veio fazer aqui? Então, galera, eu sou o Raul, tal, muito prazer, né, satisfação imensa estar aqui. Então, a gente vai também, vou estar expressando a minha opinião, um pouco que eu conheço de futebol. E tamo aí, tamo junto pra debater esses temas aí sobre o Brasileirão, né, o Brasileirão acabou, a Bola de Ouro também, bastante polêmico na minha opinião. Tamo aí. O Raul não respondeu, mas o Raul e o Rayan são flamenguistas. Tô cercado de urubus aqui. Mas é isso aí, mano. Eu consegui reunir aqui dois caras com quem eu mais converso sobre futebol, né? Consegui reunir dois caras da pesada aqui, dois caras que eu respeito quando o assunto é futebol. Caras que se conhecem realmente, sabem do que estão falando, né? Brasileirão acabou, tivemos Palmeiras como campeão, tivemos alguns times com acesso a Libertadores, no caso 4, né? 5 com o Cruzeiro, que foi campeão da Copa do Brasil. Então, pra começar, mano, vamos tentar fazer um retrospecto rápido, um panorama rápido de como foi o Brasileirão esse ano. O Brasileirão esse ano foi disputado, foi um Brasileirão justo, né? Sei lá. Como vocês avaliam aí, fazendo um panorama rápido de como foi o Brasileirão esse ano? Sendo bem rápido, eu acho que foi muito fraco o Brasileirão, porque tivemos vários times disputando a liderança e nenhum conseguiu se firmar por muito tempo. Até que o Palmeiras, né, comendo calado ali, né, conseguiu ser campeão. No caso, eu achei o resultado bem justo no final, tendo o Palmeiras como campeão, que foi o time que fez a melhor campanha histórica e tudo. Os 4 rebaixados, os 6 da Libertadores. Foi bem irregular realmente, mas teve emoção pelo menos esse campeonato, diferente dos outros anteriores, que terminou com o campeão faltando 5, 4 rodadas antes de acabar tudo. Mas assim, Raul, você não acha que o fato de, como o Raul falou, o campeonato foi disputado, o fato de não ter um time se mantendo, né, lá em cima, não deixa o campeonato mais competitivo, mais disputado, diferente do que foi ano passado, onde o Corinthians praticamente definiu tudo no primeiro turno? Bem, em partes, teve uma certa emoção, mas, por exemplo, teve confrontos, por exemplo, entre Flamengo e São Paulo, no primeiro turno, que estava disputando a liderança e tal, o Flamengo Internacional também, mas isso foi no começo, no final do primeiro turno e no começo do segundo turno, que o campeonato ainda não estava formado, ninguém saberia, ninguém imaginaria que o Palmeiras ia disputar o título naquela época. E eu achei muito fraco, sinceramente, por esse motivo. E em questão do ano passado, assim, o Corinthians realmente fez um grande campeonato, né? Praticamente matou o campeonato no primeiro turno, só que ele relaxou. E em certos momentos, o Palmeiras estava a 3 pontos do Corinthians. Então, querendo ou não, teve aquela emoção de, vamos de caça ao Corinthians, né? Então, eu achei interessante. Lógico que eu não gostei muito do Corinthians ser campeão, né? Mas, enfim. No caso aí, no segundo turno também teve os confrontos diretos entre o Palmeiras aí contra o Flamengo, o Palmeiras e São Paulo, sendo que o Palmeiras venceu todos. Por isso que o campeonato foi logo definido, porque o Palmeiras foi decidindo os confrontos diretos e vencendo, na casa do adversário, tanto em casa. Mas também o campeonato foi bom, não só pelo Palmeiras, pelo time de cima também. Teve campeonato bom pela parte de baixo, que ninguém vencia. Só o Ceará, no caso, que deu aquela arrancada no final, destruindo todo mundo, até o Flamengo no Maracanã, pra sair da zona e quase chegar na Sul-Americana ainda. Falou do Ceará, falou muito, que diga-se de passagem, né, fez um puta segundo turno e, na minha opinião, mereceu uma vaga na Sul-Americana. O que aconteceu com esse campeonato é o seguinte: se você pegar a tabela, o Palmeiras terminou com 80 pontos, 23 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. Pegando de exemplo, Flamengo e São Paulo, foram os times que permaneceram mais tempo na liderança. Não excluindo o Inter, né? Que o Inter ainda ficou acima do Grêmio e de São Paulo. Mas vamos pegar o Flamengo e São Paulo. O Flamengo teve 21 vitórias, massacrou, mas teve 9 empates, teve muito empate e teve 8 derrotas. Inclusive derrotas para São Paulo e derrotas e empate com o Palmeiras, se eu não me engano. Não lembro do quanto é que foi o jogo de ida. E o São Paulo teve 16 vitórias, foram 16 vitórias muito importantes para que mantesse o time na liderança, porém 15 empates e 7 como posso dizer, irresponsáveis derrotas, né? 7 derrotas. Então, o Palmeiras veio de uma campanha que eu posso dizer que foi uma campanha luxuosa, invejável. Né, terminou com 80 pontos, terminou com 8 pontos de diferença para o segundo colocado, o Flamengo. Eu acredito que isso é mérito de uma boa campanha de um time que tinha um baita elenco, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Mais do que isso, se eu não me engano, foi 21 ou 22 jogos invictos aí, sem perder para ninguém. Isso no segundo turno, coisa que ninguém nunca tinha visto, nunca tinha feito. A gente viu muito no primeiro turno, mas não no segundo. O Palmeiras realmente fez uma ótima campanha, não é menosprezando o Palmeiras, mas eu, como flamenguista, eu sou um flamenguista muito revoltado. E, assim, eu acredito que o Palmeiras mereceu, né, realmente ser campeão, né? Mas eu acredito que foi mais, assim, o único time que tem elenco para bater de frente com o Palmeiras hoje no Brasil é o Flamengo. Eu acredito que ele foi muito incompetente, porque até antes do Palmeiras se consagrar campeão, né, com uma rodada de antecedência, o Flamengo estava 5 pontos, né, poderia até, se o Vasco tivesse ganhado aquele jogo, o Flamengo poderia ficar 2 pontos do Palmeiras. E o Flamengo, tipo, 9 empates e 8 derrotas, mostra que o quanto o time foi incompetente, assim, na minha opinião. Por exemplo, perdeu para Ceará em casa, perdeu pontos para o próprio Atlético Paranaense na última rodada, perdeu pontos para o América Mineiro, entendeu? Perdeu pontos para quem? Para Chapecoense também. No caso do Flamengo, é que o Flamengo sempre amarela aí na hora da decisão, desde o ano passado já nas finais, esse ano 2 jogos contra o Palmeiras, contra o São Paulo, no Maracanã também, sempre nos momentos decisivos o Flamengo amarelo dá de pontuar toda vez, os gols, sempre a jogada, chute para fora, uma defesa do goleiro cara a cara, chute na trave. Sempre a mesma jogada, já tá até decorado já. Por isso que ficou o apelido do Cheirinho pro Flamengo, porque não consegue ganhar no jogo decisivo. É, realmente. É, no começo, mano, houve um questionamento por parte do Palmeiras. É, mas assim, o ponto é o seguinte. Contextualizando o que aconteceu no campeonato, é que o Flamengo perdeu jogadores muito importantes, né, inclusive, perdeu o Vinícius Júnior, né, perdeu outro cara lá que eu esqueci o nome agora, vocês vão lembrar, se vocês foram flamenguistas. O São Paulo perdeu jogadores também muito importantes, perdeu o Marcos Guilherme, perdeu o Militão, e isso foi, isso mexeu no time, mexeu na forma de jogar. É, do time. E algo que o Ryan também sempre falava comigo nos bastidores, né? É que a descobrir a forma do São Paulo jogar, né? E eu acho que não é esse o ponto. É que o time ficou fraco, o time ficou vulnerável, né? Tanto São Paulo quanto o Flamengo ficaram vulneráveis. E aí veio isso que o Raul falou. É, perder pro Ceará em casa, né? São Paulo perder pro Corinthians, perder pro Palmeiras, jogos importantes. E, cara, isso abalou. E o Palmeiras veio comendo pelas beiradas, cara. Veio também o Felipão, mano. O Felipão é um fator X, né? O cara é pentacampeão mundial com a seleção brasileira, então tem que respeitar. É, realmente, né? O Palmeiras não perdeu grandes jogadores. Na verdade, perdeu o Keno, mas como o elenco é muito, muito bom, né? Conseguiu repor bem. É, e ver o Filipão conseguiu ajeitar a casinha. E assim, reparando que hoje os melhores elencos hoje são do Palmeiras e do Flamengo, né, questão financeira também, eles têm dinheiro para contratar bons jogadores. Vocês acham que pode acontecer qual é a palavra que eu poderia usar? Vamos dar um exemplo que nem na Europa, por exemplo, que Barcelona e Real Madrid reinam no Nacional lá. Vocês acreditam que se continuar assim com essas gestões, que consegue fazer uma boa gestão financeira no clube, vocês acreditam que o Palmeiras daqui uns 3, 4 temporadas pode estar brigando por título novamente, assim como o Flamengo? Ou vocês acreditam que é só temporário? Mano, no Brasil a gente tem problema de manter jogador, né? Muito pela questão de Europa também, que a Europa todo mundo almeja pra Europa, o que não é errado, mano, o que não é errado. Só que no Brasil a gente tem problema de manter jogador, de formar jogadores. A gente tem problema de tipo de quando um jogador se for um atacante, passa 3, 4 jogos sem fazer gol, já demite, ou então já bota no banco. Enfim, nós temos esse problema. E assim, raramente eu não lembro de um time que tenha mantido, sei lá, um elenco por mais de 2 temporadas, né? Não lembro. A não ser o São Paulo do Muricy, quando foi campeão do Brasileiro em 2006, em 2007, tinha quase a mesma equipe, né? Assim, mas em 2008 já se rachou o elenco, já boa parte foi embora. Então, não é algo típico do brasileiro, nem do brasileirão. É por isso que é raro você ver um time ganhando 2 brasileiros seguidos, 3 brasileiros seguidos, né? A não ser que, sei lá, seja um fato histórico, né? Como foi os 3 do título de São Paulo. E o do Santos lá na década de 70, 80, enfim. Mas assim, mano. Eu acredito que isso tem mudado, em passos lentos, mas tem mudado, né? A gente já vê aí o Corinthians sendo campeão brasileiro em 2015, Palmeiras em 2016, Corinthians em 2017, Palmeiras em 2018 novamente. São esses 2 times que têm sido as equipes chaves, né? E isso tanto pelo mérito financeiro, né? Tanto pelo mérito de fazer as vendas certas e trazer os reforços certos. Também acredito que o caminho é por aí. No caso, esse time ele tem tudo para ser daqui a alguns anos os melhores times não só do Brasil, mas também da América aqui do Sul. Mas depende muito, porque o futebol brasileiro é muito previsível. pelo fato de ser por presidente, quando troca assim o mandato de eleição, que como o Fluminense, aconteceu com o Fluminense também, era o time dominante, o time do dinheiro que tinha aqui no Brasil, trocou o presidente, deixou cheio de dívidas, contratou jogadores que não podia pagar, salários altos, o patrocínio foi embora, o time ficou cheio de dívidas para pagar e hoje está à beira da falência. O Palmeiras pelo menos tem o estádio dele, já tem um patrocínio, o saneamento já das suas dívidas, assim como o Flamengo também, que está quitando todas as suas dívidas. Mas creio que tem tudo para ser daqui a alguns anos também os melhores times da América. Assim, também expressando a minha opinião, eu acredito que a sua gestão, tanto do Palmeiras como do Flamengo, pode ser daqui a 5 temporadas, né, daqui em diante, possa ser que eles sejam um dos clubes que dispute em questão. Até porque, se tu parar pra pensar, o Palmeiras foi campeão 2016, 2017 foi o Corinthians, mas o Palmeiras foi vice-campeão e esse ano ele foi campeão novamente, né? E querendo ou não, também o Flamengo, embora que não esteja ganhando nada, mas ano passado chegou em duas finais, Copa do Brasil, Sul-Americano, esse ano ficou com o vice. Então eu acredito que sim, se as outras equipes, porque é como o nosso amigo falou, são por presidentes, né? E alguns presidentes são mal intencionados, enche de dívida os clubes, faz contratação que não pode pagar, antecipa a receita e deixa a dívida para o próximo presidente. Acontece muitos fatores. E como a incompetência dos dirigentes são grandes dos outros clubes, eu acredito que sim. Eu não vou afirmar, mas eu acredito que sim, eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, se continuar nessa pegada, vão ser os únicos clubes que vão disputar tudo, entendeu? Só eles, e vai ser um campeonato deles fora a parte, entendeu? Mas eu acho que seja é muito oportuno falar isso, né? Eu comparo o Brasileirão com a Premier League. São muitos times, né, que disputam o título, né? Tem capacidade, tem chance de ser campeão. Então é meio complicado. Mas veremos como é que vai sair daqui pra frente. Tanto que tá crescendo uma rivalidade aí que não existia entre Flamengo e Palmeiras. Desde essas duas gestões que começaram a trabalhar aí. O Flamengo que sempre foi rival de todos aí de Rio e do Atlético Mineiro, mas aí agora surgiu o Palmeiras como seu rival financeiro e os dois vão estar brigando ali em cima realmente. Creio que tem tudo aí pra ser uma das grandes rivalidades daqui a alguns anos também. Realmente, como o Jonathan falou também, assim, realmente essa comparação também eu sempre fiz para alguns amigos meus, que realmente a Premier League, como tem vários clubes que disputam o título, assim como o Brasileirão, só que na minha opinião a única diferença é financeira, porque agora, a partir do outro ano, que vai ficar, as verbas vão ficar divididas, né? De acordo com a posição da equipe e outros fatores também. Mas, como eu te falei, a diferença também é financeira, porque lá os clubes recebem muito, é muito difícil. Por exemplo, o time que mais recebeu na temporada retrasada, o time que mais recebeu foi o Manchester United. Ele recebeu, eu tava vendo, recebeu em torno de 200 ou foi 300 milhões de libras, né? De direito de transmissões, né? E o último que recebeu, o menor time que recebeu num valor de mais de 100 milhões. Então a diferença, não, apesar de ser grande, ser mais de 100 milhões, não foi muito grande. Com 100 milhões, um clube na Europa consegue montar um bom elenco forte, entendeu? E aqui não, aqui por exemplo, os que mais recebem, né, de TV são Flamengo e Corinthians, né? E por exemplo, Flamengo e Corinthians recebem 200 milhões, enquanto a Chapecoense recebe, não recebe nem 90 milhões, entendeu? Lá já é mais dividido o dinheiro, por isso que lá muitos clubes também conseguem fazer bons elencos fortes. Mas agora, seguindo com a pauta, vamos falar da campanha dos quatro classificados para a Libertadores, né? Com exceção do Cruzeiro, que foi campeão da Copa do Brasil, que vale lembrar aqui, foi uma baita campanha. Cruzeiro sempre sendo Cruzeiro, né? É um timaço. Que entre nós poderia ter conseguido até um lugar melhor no Brasileirão, né? Mas teve 13 derrotas, né? 14 vitórias, 11 empates, teve muito empate também o Cruzeiro, e essas 13 derrotas aí foi que prejudicou o time tomou muito gol, e inclusive com derrotas em casa, né? Então, Palmeiras foi campeão, Flamengo foi o vice, né? O Internacional, que vale uma menção honrosa, veio de Série B. Ninguém esperava essa arrancada do Inter de uma Série B para um quase título, né? Chegou a ficar na liderança, se não me engano, por 2 ou 3 rodadas. O rival, o Grêmio, né, conseguiu a vaga direta. E tivemos o São Paulo, que decepcionou, ficando em quinto. E o Atlético Mineiro conseguindo a vaga ali para brigar pela... Foi para Libertadores, mas na fase preliminar ainda, para brigar para entrar na fase de grupos. Então, já falamos um pouco de Palmeiras, vamos falar de Flamengo, né? Como vocês avaliam aí a... Vamos falar logo de todos esses times, né? Para não ficar muito... não tomar muito tempo. Como vocês avaliam aí o histórico do Flamengo, do Brasileirão, do Inter, Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro? Manda aí pra gente, Raul, depois o Rayan, ou na ordem que vocês quiserem. Bem, começando do Flamengo, eu acho que foi bem decepcionante, embora que seja um vice-campeonato de Brasileirão, mas foi muito decepcionante pra mim, é a minha opinião. São Paulo e Internacional, o Internacional realmente surpreendeu muito. Ninguém imaginava o time veio da Série B em quase campeão, né? O São Paulo, eu acho que o São Paulo também fez muito pelo elenco que tinha. Perdeu bastante jogadores, mas sinceramente o elenco de São Paulo não é forte, na minha opinião, para buscar título. E eu acredito que tanto o Inter e São Paulo vão ter que se reforçar bastante se quiserem fazer alguma graça na Libertadores. O Grêmio tem um timão, se não perder o Everton, Cebolinha, se não perder jogadores, eu acredito que vá fazer uma grande campanha na Libertadores, chegando novamente pelo menos numa semifinal, eu acredito isso, até porque o Renato Gaúcho renovou, né, com o Grêmio, vai ficar mais uma temporada. E o Atlético, tem o Atlético Mineiro, o Cruzeiro também, né, os dois rivais de Minas, né, e eu não sei muito bem quais são as pretensões dele, mas eu acredito que o Cruzeiro é um pai, faz o feijão com arroz dele, entendeu? Fez o feijão com arroz dele, ganhou um título, ficou tranquilo, né? Depois ganhou a Copa do Brasil. O Atlético também veio bem caindo, né? Em questão de elenco também, né? Já alguns anos atrás o Atlético já tinha um bom elenco, né? Que foi campeão, inclusive, da Copa do Brasil e da Libertadores. E eu não sei, até porque eu não acompanho muito futebol lá do Atlético, então eu não sei como é que eles vão estar na próxima Libertadores. E tem o também, bem, acho que foi vocês, né? E falando um pouco de... fugindo um pouco do assunto aqui, né? Também temos o Atlético Paranaense, né? Que amanhã vai, hoje no caso, vai jogar a final da Sul-Americana. E vamos torcer pro nosso Atlético Paranaense. Eu vou torcer pro Atlético Paranaense. Mano, tipo... o Flamengo decepcionou realmente pelo fato de ter perdido o título, mas se for parar pra pensar também, foi a melhor temporada que o Flamengo fez o Brasileirão na história, de pontos corridos, melhor pontuação. E indo pro Grêmio também, o Grêmio é sempre a mesma coisa também, o Grêmio ele esquece o Brasileiro às vezes e foca somente nas Copas, na Libertadores, na Copa do Brasil, todo ano é a mesma coisa. E o Renato Gaúcho ele tem esse estilo dele de focar mais nas Copas. O Cruzeiro é a mesma coisa do Grêmio também. O Mano focou somente na Copa do Brasil, abandonou totalmente o Brasileirão. O time jogava, parecia sem vontade no Brasileiro, alguns jogos. E por isso deixou a desejar, não chega para brigar com o título como chegou em 2013, em 2014. Indo pro São Paulo e o Atlético Mineiro. Referente ao São Paulo, o time dele ele deixou a desejar porque não tem elenco. O time cansava demais no segundo tempo. O Everton jogava por 2 ali nas pontas junto com o Rojas. E o time sempre no segundo tempo cansou. E no segundo turno deu para verificar isso bem de pertinho. Porque não conseguia mais jogar. O time ficava sem força. E também cometeu um grande erro no final da temporada. Que foi demitir o Aguirre na parte decisiva do campeonato. E perdeu a chance também de entrar até na fase de grupos logo da Libertadores. Referente ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é a mesma coisa do São Paulo. Porém... o Atlético Mineiro tem um agravante ainda mais, porque começou o campeonato bem, era o líder, perdeu o artilheiro do campeonato, Roger Guedes, perdeu 6 jogadores no total, e o time ficou despedaçado. Por isso que não conseguiu render no segundo tempo, no segundo turno, e mesmo assim ainda conseguiu uma vaga na Libertadores. O Atlético Paranaense, para mim, é o time que joga o melhor futebol do Brasil, apesar do Palmeiras ter sido campeão. O Atlético Paranaense, para mim, é o time que joga mais bonito, principalmente em casa, e agora tá aprendendo a jogar fora também, e tem tudo para ganhar a Sul-Americana. Parando um pouco para pensar, eu e o Jonathan também, a gente tinha feito a previsão antes do começo do campeonato, dos times, do que a gente acharia, qual seria o G4, eu me lembro que eu tinha colocado que o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro e o Grêmio eram os favoritos ali a chegar na Libertadores, eram os 4 primeiros. Mas aí também chegou o São Paulo e o Atlético Mineiro, que pegou as outras 2 vagas. E eu tinha colocado ele perto se quem seria a surpresa do campeonato. Para mim seria o Inter, porque o Inter, apesar de vir na segunda divisão, tinha um elenco muito bom, muito forte. E realmente foi a surpresa do campeonato. É, realmente, o Inter foi uma surpresa. É, eu acho que o que aconteceu com esses clubes, faltou gás, né, pra eles, pra até brigar pelo título, né, e ficar melhor colocado. E eu também concordo contigo, realmente eu acho que o Atlético Paranaense tem o melhor futebol hoje, tem um time muito bom. É, o Pablo, muito gol, faz muito gol, artilheirozão, corta o futebol dele, se ele vier pro nosso Mengão, e se ele jogar, porque o Flamengo tem... Não sei o que acontece, os caras jogam muito e quando vem pro Flamengo some o futebol deles. Aconteceu com o Henrique Dourado, jogou muito no time muito fraco que é o Fluminense, que ele era referência, e fez muitos gols. E no Flamengo ele teve oportunidade e não conseguiu render ele, né? E eu acredito que o Atlético Paranaense vai vencer o Júlio Barranquilla, se eu não me engano, né? Vai enfrentar. Eu acho que ele vai vencer tanto em casa como fora de casa. E um time brasileiro vai ganhar algum título continental esse ano. Muito massa, mano. Cara, já que a gente tá falando dos quatro classificados para Libertadores, dos classificados para Libertadores, e a gente falou de São Paulo, mano, o que vocês acham que aconteceu com São Paulo, velho? Por ter caído tanto, né? Eu por ser São Paulino, acompanho o time mais de perto. Sei que a gente não tinha elenco, a gente tinha uma equipe limitadíssima, né? Fizemos um mau planejamento, o Raí planejou mal a equipe, né? A diretoria de São Paulo errou feio, errou rude, né? Por ter trago jogadores muito velhos, Diego Souza, Nenê, jogadores que, ok, que são jogadores de nome, ok, que fazem gols, ok, mil ok's, mas são jogadores limitados, né? Não são jogadores pro São Paulo, né? Não são jogadores para uma equipe tão grande como São Paulo, uma equipe que tá aí já 9 anos sem ganhar título. Então, 9 não, acho que ganhou a Sul-Americana 2012, né? 6 anos sem ganhar título, título nenhum, de expressividade nenhum. E é o mesmo São Paulo que ganha tudo na base. Tudo na base, inclusive até no feminino. São Paulo ganhou do Palmeiras agora no Sub-23. Ganhou Sub-20 na Copa São Paulo, foi pra final com o Flamengo, perdeu de 1-0 no jogo que o placar foi enganoso, São Paulo merecia ter sido campeão. E, enfim, o que aconteceu com São Paulo pra ter deslanchado assim, cara? Sinceramente, o que aconteceu com São Paulo foi... Chega a ser até engraçado, porque o time tava no seu auge. É do líder do campeonato, tava na Sul-Americana e no Brasileirão. Quando o time abandonou a Sul-Americana, colocou o time em reserva no segundo jogo, ainda perdeu, foi eliminado. Incrivelmente, o time ainda perdeu, foi força. Ao invés de ficar mais preparado, porque tinha a semana inteira para treinar, o time parecia que era mais fraco, mais cansado, mesmo sem ter o jogo no meio da semana, como os times que estavam jogando Libertadores tinham, e a Copa do Brasil. E deu pra ver isso realmente no segundo turno. O time cansava, não conseguia, não tinha força, não tinha uma ideia de jogo. O time era de contra-ataque, como eu já tinha falado. E depois daquele jogo que o Colón venceu no Morumbi, os times foram precavidos em enfrentar o São Paulo. Sempre fechadinho, não ia pra cima, porque sabia que o time era muito reativo, como o Aguirre falava, né, com os dois pontas dele. E rapidamente tava na cara do gol, fazia gol. O São Paulo fazia vários gols. com poucas finalizações. No final, o que pesou realmente, creio que realmente foi só o elenco mesmo. O São Paulo, historicamente, verificando aí, o São Paulo não tem uma base assim utilizada no profissional. Realmente o São Paulo na base domina tudo. Agora, se for pra parar pra pensar, o último jogador que o São Paulo revelou que realmente se destacou foi o Lucas e o Bilhetão agora. Não tem outro jogador que o São Paulo revele e coloque pra jogar. O São Paulo vende o jogador antes de ele jogar no profissional. O David Neres é um exemplo disso, tá arrebentando no Ajax, não, basicamente nem jogou no time profissional de São Paulo. É, realmente, eu concordo com a opinião do colega que falou, né, referente que o elenco, eu acho que o elenco era muito limitado, é, e eu acho que o que fez o time deu todo o gás e conseguiu pontuar bem até a metade do campeonato, né, do Brasileirão. E aquilo lá, né, mano? Eu acho que pelo fato de o elenco ser muito limitado, uma hora não tinha como corresponder às expectativas, né? É, eu acredito que pelo fato, eu acho que a torcida do São Paulo deveria. O problema é que às vezes tem um torcedor que não entende. Eu não tô falando de Tiloy, mas eu tô falando que o torcedor, tipo, ganha, faz uma sequência boa e já pensa que já é campeão, entendeu? E não é bem assim, né? Eu, tipo, todo mundo tinha ciência que se, por exemplo, São Paulo não ganhasse nada, caísse de rendimento, seria aceitável pelo elenco que tem. E lógico que eu acho que o São Paulo fez muita cagada ter demitido o Aguirre. Eu acho que o Aguirre com a Libertadores seria muito bom pro São Paulo, até porque a Libertadores é curta. E se o São Paulo abandonasse o Brasileirão para tentar focar na Libertadores com a Aguirre, poderia sonhar em algo, né? Mas eu acredito que, apesar do meu comentário ser muito vago, eu acredito que realmente foi elenco. Eu acho que foi elenco muito fraco, jogadores realmente velhos. E mais ou menos, eu não sei como é que tá o São Paulo financeiramente, mas eu acredito que foi isso também. Questão de trazer jogadores velhos pelo fato do custo-benefício ser menor, né? Acho que o São Paulo hoje não tem condição de trazer um jogador mais novo com um salário de 500, 600, 700 mil por mês. Eu acho que são poucos clubes brasileiros hoje que tem essa condição de pagar um salário acima de 500 mil e pagar em dia, né? É, eu te respondendo, o São Paulo tá em crise financeira, tá mal o dinheiro. Gastou um dinheiro no Diego Souza, gastou um dinheiro no... O Nenê não foi tão caro. Mas gastou um dinheirão no Everton, mas o Everton rendeu, é um bom jogador. É, gastou um dinheirão no Carneiro, enfim, gastou um dinheirão no Trellis, mano, no Trellis. Foda-se. Mas enfim, vamos lá. Deca do Palmeiras, véi. CBF reconheceu o Palmeiras como Deca. Deca campeão. E aí? O que vocês acham? Palmeiras é Deca? Ou aquela piada, né? Títulos por fax. É uma discussão, é discutível. Sinceramente, eu acho que o Palmeiras não é Deca, não. É, essa Taça Brasil, essa Taça João Pedro, alguma coisa aí que eu não lembro o nome. Mas como é que um time pode ser dois brasileirão no mesmo ano? É pra se pensar nas coisas também. Acho que a CBF, como é uma bagunça completa, né? Fez mais uma novamente. Tava tudo certo, tava tudo... A única discussão que tinha do título de 87 do Flamengo, do Sport. Aí colocaram esses vários títulos pro Palmeiras aí, do Vasco também, só pra confundir a cabeça do pessoal. Se a final da Libertadores não acontecer também, corre o risco aí de chegar uma Libertadores pro fax aí pro Palmeiras, aí ele vai poder jogar o Mundial no final do ano também. É, mano, esses dois brasileirão em só um ano, em um ano só, é complicado. É, meus mano, dois brasileirão em um ano é meio pesado, né? Eu não sei qual foi o argumento que a CBF usou, né, pra comprovar que o Palmeiras é Decta, né, tem 10 títulos, mas é a entidade mais contra o futebol brasileiro, né, então tem que respeitar, né. É, esse aí, Raul, é o argumento de algumas pessoas sérias. Você vê muita gente séria do futebol, que entende de futebol, né, gente que realmente... É, inclusive tem um cara, o Bruno Formiga, do Esporte Interativo, é um dos caras que pra mim que mais entende, mano, de futebol, tanto de tática, tanto de história. Ele é foda demais. Eu recomendo até vocês darem uma pesquisada no canal Polêmicas Vazias, Esporte Interativo, tô lá no YouTube, que é muito da hora. E é claro que eu discordo dele muito, em muitos aspectos, né, mas ele tem bons argumentos. Inclusive um assunto que, que a gente vai falar daqui a pouco, que é inclusive a bola de ouro do Modric. E um argumento que ele usa muito é esse, né, a CBF, né, naquele período, a Taça Brasil, e se não me engano é a Taça Roberto, alguma coisa lá, que eram vistos como campeonatos brasileiros. Então é por isso que o Palmeiras é reconhecido como Deca, né. E ainda na onda de Palmeiras, o que vocês acham do Felipão? Ele permanece, ele se mantém no Palmeiras ou não? Vocês acham que com uma não vitória da Seleção Brasileira na Copa América pode resultar numa caída do Tite, uma volta do Felipão ao comando da Seleção? O que vocês acham? Bem, eu acredito que o Felipão vai continuar no Palmeiras. Eu acho que agora ele iniciando o trabalho desde janeiro, né, início da temporada até o final da temporada, acho que o Palmeiras vem bem mais forte do que temporada passada, porque já vem Zé Rafael, já vem um carinha do Ceará que eu não me lembro o nome, mas ele é muito bom. O Palmeiras, e ultimamente o Palmeiras também está fazendo boas contratações, né? Eu acredito que ele não volta mais para a Seleção Brasileira, pelo histórico de técnico da seleção é meio difícil um cara ter três passagens. É muito difícil até duas passagens, uma terceira passagem. Acredito, não acredito nisso. Até apesar de ter poucos treinadores capazes de treinar a seleção hoje, ele é capaz, mas eu acredito que já é ultrapassado para a seleção, entendeu? Acho que ele já é um cara mais para time mesmo. Eu acredito que ele ainda vai continuar pelo Palmeiras, ele é identificado com o Palmeiras. Se ele para treinar o Palmeiras, eu acredito que ele vai pro Grêmio, entendeu? E, por exemplo, se o Grêmio perdeu o Renato, e eu acredito que vai buscar ele, entendeu? Mas, eu, em questão de seleção, eu acredito que ele não volta para a seleção, não. Realmente, a respeito do que tu falou do Bruno Formiga, eu acompanho ele. Ele tem uns argumentos muito bons. Mas, nem vejo quando eu discordo com ele, mas ele é um puta de um jornalista e eu sou muito fã dele. Ele tem uns ótimos argumentos. E eu acompanho sempre os problemas que eu vou fazer. No caso do Felipão, o Felipão não tem motivo pra sair do Palmeiras agora, né? Tá na casa dele, lugar onde ele conquistou tudo já. E 2019 tem Libertadores, que é o sonho do Palmeiras. Eu saio, parece que chegou só uma proposta da Colômbia por ele, pra treinar a Colômbia na Copa América aí, pra jogar. Mas realmente o Felipão não tem objetivo mais em estar treinando seleção. Eu acredito até mesmo que é o último trabalho do Felipão é agora no Palmeiras. Ele já não queria trabalhar antes, estava de férias em Portugal, veio pro Palmeiras porque foi o Alexandre Matos que ligou para ele. E creio que o Palmeiras é o único time que ele vai estar treinando no futebol, porque ele saiu do Grêmio de uma forma até estranha, abandonou o time no meio do jogo, foi pro vestiário, foi obrigado com a torcida. Por isso que eu creio que o Felipão realmente vai estar se aposentando no Palmeiras. É, muito da hora. Agora vamos para a parte ruim do Brasileirão, né? Vamos falar dos rebaixados do Brasileirão esse ano, que eu acho que não foi muita surpresa, né? A concessão do Sport, né? Tivemos o Sport sendo rebaixado, o América Mineiro, o Vitória e o Paraná. O Vasco ali escapou por um ponto do rebaixamento. Acompanharam o Ceará, o Chapecoense, Corinthians, Fluminense, que tiveram ali 44, 45 pontos, escaparam ali do rebaixamento. E o que vocês têm a falar sobre esses Z4? Sport, América, Vitória e Paraná. Paraná sendo mais uma vez aquela equipe de lanterna, né, que não teve o que fazer, né? Foram lastimáveis 23 derrotas, né, 11 empates e apenas 4 vitórias. Uma campanha de muito abaixo, né? Então, o que vocês têm a dizer aí? Realmente é difícil, né, para quem torce para essas equipes. Assim, sendo bem sincero, essas equipes, boa parte que vem da Série B, são para passear, né, na Série A praticamente, passar um ano e cair novamente, né, como o caso do Paraná, né. E o Sport, né, realmente o Sport caiu, é um clube mais tradicional aqui do Brasil. Os outros também não foi uma surpresa, pra mim é uma surpresa pro Ceará ter saído, porque o Ceará tava muito na lama, né, antes da parada da Copa. E basicamente é isso, eu acho que são as equipes que tem menor renda, menor elenco, né, não tem tanta torcida assim e não influencia muito, assim, é mais pros, digamos, eles são uma espécie de salvador da pátria, né, pros times que estão ali no meio da tabela, quer ganhar uns pontos, joga lá e ganha 3 pontos, mais ou menos isso aí. Realmente essa zona de rebaixamento já estava basicamente definida. O Ceará ali realmente foi o que se destacou, conseguiu sair depois da chegada do Lisca doido, né, que arrumou o time. O Paraná, que a única coisa que fez no campeonato foi tirar um ponto do São Paulo e do Palmeiras também, com os 2 empates. O Sport realmente era o time de maior expressão ali que caiu, né? O América Mineiro é aquele time ioiô, que um ano sobe, um ano desce. E agora o São Paulo também ajudou muito os times de baixo, né? Nas últimas rodadas perdeu pro Vasco, empatou com o Sport, dando uma vida. Perdeu para a Chapecoense, e o resultado que salvou a Chapecoense também. Então, no caso, para mim, os times que caíram foi justo, sim. Beleza, então para fechar aqui a nossa passada pelo Brasileirão, né, pelo preço brasileiro de 2018, que foi emocionante para alguns e terríveis para outros. O que esperar da temporada 2019 do futebol brasileiro? Não só no sentido de Série A, mas de Série B, Série C. Temos um representante acreano na Série C, né? E, bom, e fala em representante acreano, é uma coisa que nada a ver, mas agora não temos mais um time de Pernambuco na elite, né? O Sport era o último e foi rebaixado agora também. Agora todos os times de Pernambuco são lá distribuídos na Série B, C e D. Só uma curiosidade aí pra falar. Porque eu lembrei de Atlético Acreano e lembrei do time de Pernambucanos que o Atlético enfrentou. O que esperava 2019? Mano, eu confesso que eu tô bem curioso pra ver esse ano de 2019, né? Com o Palmeiras, com o Felipão aí como campeão brasileiro, o Fortaleza do São Paulo aí que conquistou o acesso aí de forma sensacional, o Flamengo com seu novo presidente aí, provavelmente com o novo técnico. O São Paulo com o seu técnico da base, seus jovens jogadores jogando nessa Libertadores. O Atlético Acreano também, a gente espera que brilhe aí na Série C e consiga o acesso para a B, né? Que é o objetivo aqui de todos aqui do Acre. E a gente espera que termine bem e comece bem também, né? Realmente, eu espero que meu time seja campeão de algum título relevante. Espero que nosso Atlético Zão da Massa, nosso Atlético Acreano, seja campeão da Série C. Eu vou logo pensando alto, que eu acho que tem condição de ser campeão da Série C, pelo que apresentou esse ano, né? E obviamente vai para a Série B, né? E o Rio Brancozão também, espero que ele vença também, seja campeão da Série D para ir para a Série C e vice-versa, né? E o outro, né? E por aí também vai. E eu não sei qual é a expectativa para as próximas temporadas, porque tem que ver se algum time vai perder algum jogador importante, se vai contratar algum jogador importante. Por enquanto, é imprevisível o que vai acontecer. O Ryan claramente deu indícios de que está bastante bugado. Para quem não sabe o contexto, estamos gravando esse podcast na madrugada. São 2 da manhã, velho. 2 da manhã e os caras estão sugados. Mas estamos aqui gravando. E a gente ama futebol, a gente ama fazer isso aqui. E agora que é o ponto alto, né, da discussão aqui, é o caso Modric, sei lá. Eu não vou entrar no mérito de que, mereceu ou não mereceu ganhar a bola de ouro, mereceu ou não mereceu ter ganhado o prêmio The Best. Não, o ponto é o seguinte: Modric mereceu ter ganhado tantos prêmios assim? E aí, quando eu falo tantos prêmios assim, eu falo melhor da Copa, bola de ouro, The Best, já da UEFA. O que vocês acham, mano? Eu sei que vai levantar polêmica, mas é o nosso penúltimo assunto. Aí, o que vocês acham? Eu que no caso o Murici ter ganhado como o melhor jogador da Copa não foi só um prêmio pra ele, foi como se fosse um prêmio pra Croácia toda, porque o time não jogava só em função do Murici ou o Murici em função do time, era um time que jogava em conjunto. No caso, o prêmio pra ele de melhor da Copa foi justo realmente, mas tinha vários jogadores também que fizeram uma excelente Copa, o Mbappé, o Griezmann, o Pogba, uma Copa sensacional, o Mandzukic também fez uma grande Copa, mas o prêmio pro Modric realmente ele não é injusto, mas também não chega a ser um jogador que se destacou, foi realmente o top da Copa do Mundo, mas não tem o que discutir referente à premiação de melhor jogador da Copa do Mundo. Agora referente a melhor jogador do mundo, que ele ganhou tanto pela France Football como pela FIFA, a discussão realmente estava entre ele e o Cristiano Ronaldo, não tinha outra opção, porque realmente eles foram os jogadores que destacaram. O Cristiano, como sempre, cresce nas fases decisivas da Champions League, não fez uma fase de grupo tão boa assim, mas o cara fez vários gols no campeonato espanhol, foi decisivo na fase de mata-mata. O Modric também seria justo também se ele ganhasse, como ganhou, porque a gente é acostumado sempre a dar o prêmio pro cara que faz gol, que decide o jogo, e esquece às vezes do jogador que cria a jogada, que dá o último passe, e o Modric foi esse cara. Anteriormente, nos anos anteriores, também poderia ser esse prêmio poderia ser dado pro Xavi, pro Iniesta, pro Xavi Alonso, que foram caras da mesma posição, porém na época o Cristiano e o Messi estavam sempre no auge, agora eles estão realmente ainda são top, hein, jogadores, ponto de linha, os melhores do mundo nos últimos anos, mas o Modric eu não discordo desse prêmio para ele nesse ano. Bem, eu e o Jonathan a gente já tinha debatido sobre esse tema do Modric ter ganhado tanto o The Best como a Bola de Ouro. Eu acredito que na Copa do Mundo foi merecido, eu acho que foi serviu mais como um prêmio de consolação pelo fato deles ter chegado à final. Surpreenderam, né, chegando na final, todo mundo sabia que a França era a favorita, né, tinha mais time. Agora em relação aos prêmios individuais do The Best e a Bola de Ouro, na minha opinião, eu acho que foi muita forçação de barra, foi querer tirar a hegemonia do Cristiano e do Messi, colocando para outro jogador que joga muito, joga demais. Eu acho que ele é titular em qualquer time da Europa, se ele sair do Real Madrid. Mas eu acho que ele não jogou tudo isso, entendeu? Ele conquistou os títulos realmente. Mas eu acho que ele foi essencial para o Real Madrid ganhar tudo que ganhou. Mas eu acredito que ele não foi a peça-chave para o Real Madrid ter ganhado tudo. Talvez se outro jogador entrasse aqui no meio de campo, até porque o Real Madrid tem um elenco muito bom, né? Eu acreditaria que ganharia também, embora que não ganhasse, chegaria longe. E eu acredito que ele não mereceu. Não é dizendo que ele é um mau jogador ou diminuindo ele, mas eu acho que outros jogadores jogaram mais que ele. E se tu parar pra pensar, vocês pararem pra pensar, se ele é o melhor do mundo, o Real não tá correspondendo a tal... patente dele como melhor do mundo. Até porque o Real Madrid tá fazendo uma péssima campanha, né, no espanhol, tá em quinto. Vive pegando porrada aí no espanhol, né? Pegou 3-0 pro Eibar, nunca tinha vencido o Real Madrid na história. E quando vence, mete 3-0. E na Champions League tá mais ou menos, provavelmente, dependendo de quem ele pegar nas oitavas, se continuar nessa mesma pegada, vai cair nas oitavas. Lógico que é difícil fazer esse tipo de previsão, mas no de hoje, eu não concordo de ele ser o melhor do mundo e ganhar a Bola de Ouro. Por exemplo, se quer tirar a hegemonia do Cristiano e do Messi, em questão dos prêmios individuais, em cada temporada sempre vai ter um jogador que se destaca e ganha títulos importantes e relevantes. Por exemplo, na temporada passada o De Bruyne jogou muito. Se hoje chega assim, o De Bruyne ganhou uma bola de ouro pela temporada passada e tal, eu acharia tranquilo, tá? Jogou muito na temporada passada, né? Jogou muito, eu não acharia, acho que ninguém acharia coisa de outro mundo. Eu acho que seria surpreendente, mas não seria coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo, até porque ele, né, ganhou a Premier League, né, com uma campanha impecável. O Griezmann também, se desse pro Griezmann também, seria uma campanha, seria um prêmio bem dado para um bom jogador, né, que nos últimos de... Se tu parar pra pensar, em um mês ele ganhou 3 títulos relevantes, né? Em julho ganhou a Copa do Mundo, e no final de maio ganhou a Liga Europa, e em agosto já, em menos de 2 meses, em agosto já ganhou a Recopa Europeia, né? A Supercopa Europeia. Então, são coisas que são coisas relevantes, são títulos, são jogadores importantes, que eu acho que deveria, eu acho que serão as opções melhores pro prêmio. Cara, mais uma vez a gente cai. Eu sou um grande defensor da bola de ouro do Modric. Sou um grande defensor. Não acho que ele merecia ter ganhado todos esses prêmios que deram pra ele, né? Melhor da Copa, até concordo. Apesar de achar que outros jogadores poderiam ter levado, mas enfim, melhor da Copa, tranquilo. Melhor da UEFA já achei forçado. Mas tá bom, melhor do mundo e bola de ouro, mano. Eu também não concordo com esse monte de títulos que deram pra ele. Entretanto, eu não acho, talvez, será que é só eu que não acho absurdo ele ter levado o melhor do mundo? Eu não acho, pra mim ele mereceu, mano, pra mim ele mereceu. E mais uma vez a gente volta naquele negócio, né, a gente tem um subconsciente que quem era pra ter levado era o Cristiano Ronaldo. Eu também não acharia um absurdo se o Cristiano Ronaldo levasse, muito pelo contrário, acharia até que ele merecia. Quando todo mundo perguntava pra mim, eu falava, Cristiano Ronaldo leva, Cristiano Ronaldo leva. Enfim, pra mim ele seria um forte candidato pra levar, mas a FIFA queria acabar com os títulos de Messi e Cristiano Ronaldo, né, e colocaram o Modric. Poderia ser outro, poderia ser Iniesta, poderia ser, sei lá, De Bruyne, poderia ser Griezmann. Griezmann mereceu 2 anos seguidos jogando pelo Atlético de Madrid e não levou, né? Mas aí, como é que fica dessa vez? Modric pega no banco, no Real, se continua no Real ou não? Como é que fica a situação do Modric para 2019? Eu acho que o Modric, em relação à situação do Modric, né, já falei sobre minha opinião a respeito da bola de ouro, né, sabe que, minha opinião, acho que ele não mereceu, né, ganhar. Mais detalhes tem aí, mais acima dos áudios. Eu acho que na situação dele, eu acho bem provável que, eu acho que ainda até janeiro, até o final da temporada ele fica, né, porque no próximo mês vai abrir uma nova janela, né, janela de inverno. Eu acredito que ele ainda fique até junho, né, do outro ano. Mas a partir daí eu acredito que ele vai mudar para outro clube. A Inter estava muito interessada nele, né? Eu acho que seria muito legal ele ter ido para a Inter. Porque, ó, no caso a Inter ia ter o melhor do mundo, né? No caso, ia ter o futuro melhor do mundo, né, se ele tivesse se transferido para a Inter de Milão, e a Juventus tinha o atual melhor do mundo. Seria muito legal para o campeonato italiano, porque o campeonato italiano está muito carente, né, de estrelas, apesar de já ter uma grande estrela como Cristiano Ronaldo. A Juventus tem um timaço, mas só os melhores jogadores para a Juventus, vai ficar muito chato o campeonato, entendeu? Porque já está o quê? Já está mais de 5 pontos, né, do Napoli, e olha que o Napoli tem um timaço, mas mesmo assim não consegue acompanhar o ritmo da Juventus. E seria legal pra ele. Eu acredito que ele vá pra Inter. Não sei se a Inter vai ter interesse nele, até porque, por exemplo, se a Inter contratar ele em julho, ele ainda vai ser o melhor do mundo, né? Pra próxima temporada, né? Até eu dar o prêmio pra outro jogador. Seria muito bom pra Inter, mas a Inter tinha consciência que ele não levaria o time nas costas, porque ele já é um jogador de 33 anos, né? Provavelmente já vai fazer 34 no outro ano. E eu acho que ele não daria gás, entendeu? Mas eu acho um bom jogador. Mas eu acho, acredito que na próxima temporada ele não fica no Real Madrid. Então é isso, né? A gente termina aqui o nosso da arquibancada. Eu esqueci de falar no início, a gente não vai prometer uma esporadicidade, né? A gente não vai prometer uma regular, uma rotina de podcast. Mas, assim que tiver coisa importante no mundo do futebol, no mundo dos esportes, tá vendo aí playoffs da NBA, playoffs da NFL, a gente vai trazer um convidado, eu e o Ryan, vamos trazer um convidado aqui pra gente trocar ideia sobre esporte em geral. O Ryan talvez já tenha ido dormir, não sei. Então, Raul, se despede da galera, deixa suas considerações finais, enfim. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, a oportunidade. Foi muito satisfatório ter dado a minha opinião aqui sobre o tema, né? Os temas foram muito bacana, curti muito ter tido essa oportunidade. Espero ter outras oportunidades, né, o mais rápido possível, que eu particularmente gosto muito de futebol, gosto de sempre dar minhas opiniões e ouvir a opinião dos outros. Foi muito legal ter a oportunidade, né, novamente. E eu curti muito, obrigado, Jonathan. E tamo junto aí, qualquer coisa, pode chamar a gente.